Sessão 34 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2025. Sessão 34, capítulo 34. Pelo Natal tudo estava em ordem. Fiz a minhas discípulas uma festa belíssima de despedidas, e algumas me mostraram em seus modos naturais e sinceros quão fundas raízes lhes lançaram no coração a afeição para comigo. Depois de despedidas as classes, que passaram em uma fileira de 60 meninas, o senhor João aproximou-se de mim, que estava diante da porta com a chave na mão. — Não acha? — disse ele. — A recompensa por esta temporada de trabalho, no prazer que proporciona a consciência de termos produzido algum bem à nossa geração? Sem dúvida alguma. E trabalhou só poucos meses. Não acha que uma vida inteira sacrificada ao melhoramento de nossa raça seria bem empregada? De certo, respondi. Mas eu não poderia desta maneira proceder sempre. Eu quero tirar gozo das minhas próprias faculdades, de tanto como cultivar as dos outros. E desde já não me reclame, nem o espírito nem o corpo para a aula. Estou fora dela e quero desfrutar as férias. Fitou-me sério. E que quer agora? A que a leva esta ânsia? Quero ser ativa, ativa o mais possível. E para este efeito, antes de tudo, o senhor deve dispensar a velha Joana. Para que precisa dela? Para me acompanhar à casa da charneca. Diana e Maria estarão de volta daqui a uma semana e desejo que tudo esteja pronto para a vinda delas. Consinto. Imaginara que a prima quisesse fazer uma excursão. Ainda bem, Joana pode acompanhá-la. Diga-lhe que esteja às minhas ordens amanhã. Aqui tem a chave da escola. Amanhã lhe entregarei também a da casa. Aceitou, observando. Não compreendo a alegria e jovialidade com que entrega. Que planos, que ambição de vida tem para substituir os que deixa? Meu primeiro intento é fazer a limpeza. Tomo a liberdade de suspeitar que o senhor não abrange a força do termo. Sim, a limpeza da casa da charneca, desde a cumieira até os alicerces. O segundo é bruni-la com cera e óleo até luzir. O terceiro, dispor cada cadeira, mesa, leito, tapete, quadro, com plano e gosto. Depois, vou arruinar o senhor com compras de carvão e lenha. E nos últimos 2 dias, antes da chegada das primas, Joana e eu havemos de perpetrar taubaté de ovos, escolher de passas, peneirar de especiarias, amassar de bolos e passar por todos os demais intrincadíssimos ritos culinários que língua humana não pode explicar cabalmente a um não iniciado como é o senhor. Em uma palavra, minha ambição é dar às priminhas umas boas-vindas de arromba. João sorriu-se, mas não se deu por satisfeito. Por ora está bem, mas depois de passado o primeiro acesso de dissipação, espero olhará para coisas um pouco mais altas que estas doçuras e alegrias domésticas. as quais, para uma mulher às direitas, são a nata dos prazeres deste mundo, atalhei. Não, Joana, não. Este mundo não é para descansar e gozar. Mas pretendo ser muito trabalhadora. Joana, desculpa. Dou-lhe 2 meses para gozar de sua nova posição e felicidade. Decorrido este prazo, porém, deve levantar a vista acima da casa da charneca e de Morton e da sociedade das primas e deste conforto egoísta. Espero que então a sua energia a incomodará com novos impulsos. Olhei-o com surpresa. João, não é bom falar desta maneira. Sinto-me disposta a estar contente como uma rainha, e o senhor me quer atiçar e desassossegar. Para que fim? Para levá-la a usar seus talentos no serviço de Deus, que lhe há de pedir contas. Já lhe digo que a vou vigiar severamente. Guarde a sua constância e seu fervor para um objeto digno e não os desperdice, apegando-se à carne e estas ninharias transitórias. Ouve-me, Joana. Sim, como se o senhor estivesse a falar grego. Julgo ter bastantes razões para me sentir feliz, e feliz quero ser. Boas noites. O trabalho na casa da charneca muito contentamento nos deu, a mim e a Joana. Depois de 2 dias, as coisas tomavam outro aspecto. Comprara só poucos móveis novos, calculando que Diana e Maria teriam maior prazer nas antigas mesas e camas do que nas inovações mais chiques. Alguns tapetes e cobertas novas nos corredores e quartos, e a mobília nova de uma sala e um quarto supranumerário, bastaram para dar a toda a casa a aparência do mais alegre conforto. Afinal, veio a quinta-feira tão ansiosamente esperada. As primas deviam chegar pela tarde. Já antes de escurecer, os fogos ardiam na sala e nos quartos. A cozinha resplandecia de panelas e tachos brunidos. Joana e eu nos tínhamos vestido. Tudo estava pronto. João chegou primeiro. Tinha-lhe pedido que ficasse longe da casa até tudo estar arranjado. Encontrou-me na cozinha, onde cuidava dos bolos para o chá. Aproximando-se do fogo, perguntou se ainda me não fartara daqueles serviços ordinários. Em resposta, convidei-o a acompanhar-me em uma revista geral à casa. Consentiu a custo. Apenas olhava para dentro das portas que eu abria. E depois de voltarmos para baixo, opinava que devíamos ter tido grande trabalho e cuidado para efetuarmos mudanças tão consideráveis em tempo tão limitado. Mas uma sílaba de louvor que indicasse satisfação pelo resultado, não a achou. Deprimi-me o escrúpulo de que talvez as alterações tivessem melindrado associações de ideias prezadas? Absolutamente. Pelo contrário, deve ter gasto mais consideração em respeitar minuciosamente antigas lembranças do que valia a pena. A propósito, pode dizer-me onde está este livro? E deu-me o título. Mostrei-lhe o volume na prateleira. Tirou-o e, retirando-se à janela acostumada, pôs-se a ler. Leitor, Não gostei nada disto. João era bom homem, mas estava entendendo aos poucos que ele falara a verdade quando dissera ser duro e frio. O lado humano e ameno da vida para ele não tinha encantos. Vivia para aspirar a ideais. Não podia descansar nem permitir a outros que descansassem. Que marido daria a ele? Comecei a entender como podia desprezar-se a si mesmo pela influência que a senhorita Oliver exercia sobre os seus sentidos. Ele era da massa de que a natureza faz os seus heróis, tanto pagãos como cristãos, legisladores, estadistas, conquistadores, baluartes inabaláveis com que se podem salvaguardar interesses seculares. Mas no lar eles se parecem muita vez com colunas embaraçosas, sombrias, por estarem fora de seu elemento. João faz bem em escolher as montanhas do Himalaia. Aquele cenário de perigos e pelejas há de condizer com as exigências de sua coragem e energia. — Já lá vem! Já lá vem! — gritou Joana. E ao mesmo tempo Carlos pôs-se a ladrar. Corri para fora, já estava escuro. O veículo parou defronte da cancela. Daí ao momento tinha meu rosto debaixo dos chapéus, em contato primeiro com a face branda de Maria, depois com os anéis de Diana. Riam, beijavam-me a mim e a Joana, acariciavam o cão, que andava louco de prazer. Entraram na casa e, enquanto Joana e o cocheiro traziam as malas, lançaram-se ao colo de João, que surgia da sala. Ele deu a cada uma um beijo desapaixonado e disse em voz baixa algumas palavras de boas-vindas. Parou poucos momentos para as deixar falar e, com o pretexto de que haviam de ir já à sala, retirou-se para ali. Diana deu ordens hospitaleiras com relação ao boleeiro e subimos. Ficaram encantadas com a restauração dos quartos. Ficou um sumo prazer que minhas medidas satisfaziam perfeitamente seus desejos. O serão foi delicioso. As primas tinham tanto que contar que a taciturnidade de João quase não se notava. Ele se alegrava sinceramente com a volta das irmãs, mas vexava-o a expansão tumultuosa de nossa recepção. Mais ou menos uma hora depois do chá, no auge da alegria, ouvimos uma pancada na porta. Joana entrou com o recado de um rapazito que tinha vindo pedir ao reverendo Rivers fosse ver a mãe, que estava nas últimas. — Onde mora? — No cume da Cruz Branca, a 4 milhas daqui, todo o caminho pela charneca. — Diga-lhe que vou já. — Mas, senhor... O caminho é tão mau e a noite tão fria. Seria melhor dizer-lhe que irá pela manhã. Porém, ele foi. Quando voltou, era meia-noite. Estava com fome e frio, mas feliz por ter cumprido seu dever. Acho que aquela semana foi uma prova de resistência para sua paciência. Era tempo do Natal e gastámo-lo em alegre dissipação doméstica. João não nos censurava, mas estava quase sempre fora de casa, visitando os pobres e doentes da extensa paróquia. Uma manhã, depois do café, Diana, que ficara calada por alguns minutos, perguntou-lhe se seus planos ainda não tinham mudado. — Não mudaram, por serem imutáveis, replicou. — Parto no decurso do ano em que entramos. — E Rosamunda Oliver? — escapou involuntariamente a Maria. João, que conforme seu costume pouco social estava a ler até durante a refeição, fechou o livro e disse. — Ah, senhorita Rosamunda Oliver está para se casar com o senhor Granby, um dos cavalheiros melhor relacionados e dos mais estimáveis residentes de Sneto e herdeiro do barão Frederico Granby. Soube isto ontem do pai dela. Suas irmãs olharam uma para a outra e para mim. E todas três olhamos para ele, que estava sereno como o firmamento. — A união deve se ter combinado com grande pressa, observou Diana. — Conhecem-se há 2 meses. Encontraram-se em outubro, no baile em S. Como não há quaisquer obstáculos e o consórcio é tão vantajoso em todos os respeitos, delongas são escusadas. A primeira vez que depois disto estive a sós com João, tive a tentação de lhe perguntar se este procedimento de Rosamunda não o incomodava, mas não me atrevi. Ele não tinha cumprido com a promessa de me tratar como sua irmã, mas antes fazia a cada instante pequenas diferenças entre nós. Eu ficava-lhe mais longe do que quando mestre da escola. Nestas circunstâncias, surpreendeu-me bastante com a observação abrupta. Já vê, Joana, a batalha está dada. A vitória ganha. Fiquei embasbacada. E o senhor está certo de que outra vitória assim não seria a sua ruína? Julgo que nunca mais serei chamado a conflito semelhante. Agora, graças a Deus, meu caminho está desembaraçado. E dizendo isto, voltou aos seus estudos. Como nós, as três meninas, voltamos pouco a pouco a trabalhos e estudos regulares, o primo ficava também mais em casa e quase sempre na mesma sala que nós, apoderando-se dos princípios de uma língua oriental que julgava ser-lhe necessária. A absorção, porém, não era tão absoluta que sua vista de vez em quando não vagueasse em nossa direção. Não sabia explicar isto, como tampouco a satisfação que ele nunca deixava de mostrar a minha visita semanal à escola de Morton, e ainda menos o ridicularizar ele de cada vez os embargos que as primas costumavam pôr à minha saída quando o tempo era desfavorável. Joana não é criança delicada como as manas a querem fazer. Pode muito bem com um pé de vento, ou um chuveiro, ou uns flocos de neve. A constituição dela é rija e elástica, melhor adaptada para aguentar as variações do tempo do que a de gente robusta. E quando voltava, às vezes, bem estafada pelo mau caminho e desgrenhada pela ventania, não me atrevia a queixar-me, pois via que isso lhe desagradaria. Mas em uma tarde, por eu estar resfriada, as primas fizeram as minhas vezes em Morton. João e eu estudávamos na sala. Depois de algum tempo, senti-me como que debaixo do hipnotismo de seu olhar. Levantei a vista, não me enganara. Joana, encetou ele. Que está a fazer? Estudo alemão. Desejo que largue esse estudo e aprenda a língua do Hindustão. O senhor fala sério? Tão sério que hei de insistir nisto. E eis porque... Explicou-me que, progredindo no estudo daquela língua, estava esquecendo os princípios dela. Para evitar esta perda, precisava de uma discípula. Como pela contínua observação de nós três tivesse descoberto que eu servia melhor para este trabalho, pediu-me este sacrifício durante os 3 meses que ainda demorava sua partida. Não era fácil recusar alguma coisa a João, sendo que suas impressões, quer penosas, quer alegres, eram muito fundas e duradouras. Consenti. Quando Diana e Maria voltaram, soube primeiro que sua discípula havia mudado de mestre. Riu-se. E ambas protestaram que nunca João as teria persuadido a dar tal passo. E ele respondeu calmamente. Já o sabia. Achei o mestre muito paciente e indulgente, mas ao mesmo tempo exato. Ele esperava muito de mim, e quando eu realizava sua expectativa, mostrava a seu modo grande satisfação. Aos poucos aumentava sua influência sobre meu espírito, de maneira a me tolher a liberdade interior, Já não podia tagarelar e brincar livremente em sua presença, por sentir que em mim aprovava só ocupações e modos sérios. Fez-me congelar. Quando dizia vá, ia. Venha, chegava-me. Faça isto. Fazia-o. Oh, quanto desejava que tivesse continuado a não se incomodar comigo. Uma noite, quando nos quisemos retirar, as primas e eu estávamos ao redor dele para lhe desejar as boas noites. Beijou as duas como costumava e a mim deu-me a mão. Diana, que estava muito travessa aquela tarde, pois ela, tendo em certos pontos vontade tão forte como o irmão, não se permitia contrariá-lo. Exclamou. Ora, João, chamas a Joana tua terceira irmã, mas não a tratas como tal. Devias beijá-la também. E empurrou-me para ele. Achei-a provocadora e fiquei confusa. Entretanto, João inclinou seu rosto grego até o meu nível. Seus olhos penetraram os meus. Beijou-me. Se há beijos marmóreos ou gelados, a saudação de meu primo eclesiástico pertencia a uma destas classes de beijos. Em todo caso, se há beijos de ensaio, o dele o foi. Depois de o ter dado, examinou-me para ver o efeito, que não foi extraordinário. Não corei. Talvez empalidecesse um pouco, pois sentia que este beijo era como o cadeado das algemas que já me pusera. Dali em diante, nunca omiti a cerimônia, que a gravidade e a aquiescência com que a ela me sujeitava investiam de um certo encanto para ele. Eu, por mim, desejava cada vez mais agradar-lhe, mas para isto sentia também cada vez mais que devia renegar minha própria natureza, afogar metade de minhas faculdades e forçar-me a entrar em uma carreira para a qual não tinha vocação natural. Era tão impossível elevar-se à altura que ele ideava como modelar minhas feições irregulares pelo seu padrão correto e clássico. Não era, todavia, só esta opressão que me escravizava, pois já me não custava aparecer triste. O cancro roía-me o próprio coração, chupando minha felicidade na mesma fonte. Era a incerteza. No meio de todas as mudanças de fortuna e lugares, nunca esquecer o Sr. Rochester. Sua memória estava gravada em minha mente como em mármore e havia de durar enquanto se não quebrasse a laje. O desassossego por saber o que acontecera com ele acompanhava-me por toda a parte. Na escola de Morton entrava e saía comigo, e na casa da charneca buscava comigo o desejado descanso da noite. Minha correspondência com o Sr. Briggs, por causa da herança, não me trouxe informações sobre ele. Escrevi no mesmo sentido a Sra. Fairfax, e quando, depois de 2 meses, o correio diário ainda não tinha nada para mim, fiquei tomada da mais intensa ânsia. Tornei a escrever. A esperança animou-me como dantes por algumas semanas, mas de resposta, nem palavra. Depois de 1/2 ano de espera inútil, larguei tudo. A noite baixou sobre minha alma. Em redor de mim brilhava a primavera, sem me trazer alegria. Diana queria animar-me, disse que parecia estar doente e que devia ir aos banhos de mar. João opôs-se à ideia, declarando que me não faltava distração, mas sim ocupação, que minha vida atual não tinha fim e propósito, e para remediar a falta, prolongava e carregava ainda mais as lições de língua do Industão, e exigia os temas com maior rigor, e eu, boba que era, nem pensava em resistir-lhe, não lhe podia resistir. Certo dia, meu espírito estava mais oprimido que de costume. A criada dissera-me que havia uma carta para mim. Fui recebê-la, quase certa de ter afinal a desejada notícia, mas era só uma nota escusada do Sr. Briggs. O desapontamento espremeu-me lágrimas, e assim estava a chorar sobre os rabiscos retorcidos e os tropos floridos de um escritor indiano. O primo chamou-me a seu lado para ler. Engasguei, soluços entrecortaram as palavras. Estávamos sós. Diana ensaiava música na sala de visita, Maria trabalhava no jardim. Era um dia esplêndido de maio, claro e quente. Meu mestre não mostrou nenhuma estranheza, nem me perguntou pela causa de minha emoção. Disse somente: esperemos alguns minutos, Joana, até estar mais calma. E enquanto eu estrangulava o paroxismo o mais ligeiro possível, ele ficava sentado, calmo e paciente, encostado na escrivaninha, olhando como médico que observa com interesse científico a crise esperada e perfeitamente entendida na doença do enfermo. tendo estancado os soluços, enxugado os olhos e murmurado alguma coisa. Não estar bem boa aquela manhã. Voltei a meu exercício e saí-me bem. João depôs meu livro e o dele, fechou sua mesa e disse: Agora a Joana vai dar um passeio e há de ser comigo. Chamarei Diana e Maria? Não. Esta manhã quero ter uma só companheira, que deve ser a prima. Vista-se, saia pela porta da cozinha, tome a vereda de Marsh Glen, hei de alcançá-la logo. Em toda minha vida, no trato com caráteres positivos, duros, antagônicos do meu, não tenho nem nunca tive termo médio entre submissão absoluta e aberta revolta. Sempre segui o primeiro extremo até o próprio momento de rebentar as cadeias com veemência vulcânica. E como as circunstâncias atuais não motivavam e minha disposição do momento não me instigava à amotinação, executei à risca as direções de João. O céu estava azul claro, sem vestígio de mancha. O vento fresco soprava do oeste em nossos rostos ao deixarmos o caminho para passearmos sobre a fofa relva, verde como esmeralda e matizada de florzinhas brancas. Paremos aqui, disse João, quando chegamos aos primeiros penedos erráticos de um valo de rochedos que defendia uma espécie de passagem. A convite de João, o qual ficou de pé, sentei-me em um cômoro de terra. À vista do meu companheiro, segui o rumo do riacho. Tirou o chapéu, deixando a brisa brincar com seu cabelo. Hei de tornar a ver esta paisagem, monologou em voz alta. Em meus sonhos, sobre as margens do Ganges, e outra vez, em hora mais avançada, quando outro torpor me há de vencer nas praias de uma corrente ainda mais sombria. Palavras estranhas de um amor estranho, a paixão de um patriota austero pela sua pátria. Assentou-se também, mas por meia hora não disse mais uma sílaba. Afinal, recomeçou. Joana, parto daqui há 6 semanas. Meu navio levanta ferro aos 20 de junho. Deus o protegerá, porque é dele a obra que empreende. Sim, respondeu. Nisto está minha glória e minha ventura. Não obedeço a ordens humanas falíveis. Meu capitão, meu rei, é o todo perfeito. Estranho que todos em redor de mim não ardam por alistar-se debaixo da mesma bandeira, por juntar-se à mesma empresa. Todos não têm suas forças, e seria loucura querer o fraco marchar ao lado do forte. Não falo nem penso nos fracos. Dirijo-me aos que são dignos de trabalho e hábeis para o levar a cabo. Estes são poucos, e é dificultoso descobri-los. Fala a verdade, mas quando se tem achado, é justo acordá-los, instigá-los, impeli-los para o esforço, mostrar-lhes os dotes que Deus lhes deu e oferecer-lhes Em nome de Deus, o lugar nas fileiras de seus escolhidos. Mas se eles são aptos para a obra, não serão os próprios corações deles os primeiros a os avisar? Sentia que um como feitiço pavoroso se estava tecendo e estreitando em volta de mim. Tremia de ouvir a palavra fatal que declarasse de vez o encanto. E que diz o seu coração? Perguntou. Meu coração é mudo, meu coração é bem mudo. Respondi espantado e estremecendo. Neste caso, devo eu falar em lugar dele. Continuou em voz baixa, inexorável. Joana, venha comigo para as Índias. Venha como minha auxiliadora, minha companheira de trabalho. O vale e o firmamento dançavam em redor de mim. Os outeiros arfavam. Era como se tivesse ouvido uma ordem do céu, como se um mensageiro do alto, semelhante ao Macedônio dos Atos, tivesse exclamado: passando por nós, socorre-nos. Ato 16, 9. Eu, porém, não era um apóstolo, não via o arauto, não podia aceitar seu chamamento. Ah, primo João, supliquei, tenha um pouco de misericórdia. Mas pedi a quem, no cumprimento do que julgava seu dever, não conhecia nem compaixão, nem remorso. Continuou. Deus e a natureza destinaram-na para a mulher de um missionário. Não lhe deram encantos pessoais, mas dotes espirituais que a qualificam para o trabalho e não para o amor material. Mulher de um missionário deve e há de ser. Será minha mulher. Reclamo-a não para meu prazer, mas sim para o serviço de meu soberano. Não dou para isso, não tenho coração, disse implorando. Ele tinha contado com estas primeiras objeções e por isso não se irritou. Ficou antes certo de que a batalha acabaria com sua vitória. Humildade, Joana, é o fundamento das virtudes cristãs. Disse bem que não presta para a obra, pois quem é que presta? Assim também eu me confesso, como São Paulo, o maior dos pecadores. Mas conheço meu chefe supremo, o qual, dos recursos inesgotáveis de sua providência, suprirá a deficiência do fraco instrumento. Pense como eu, Joana. Confie como eu. Apoie-se na montanha dos séculos, que não há de sucumbir ao peso de nossa fraqueza humana. Não entendo a vida de missionário, nunca estudei esses trabalhos. No princípio, hei de ajudá-la. Apontar-lhe-ei o trabalho de hora em hora. E dentro em pouco a Joana, pois conheço-lhe as forças. Já não precisará de minha assistência. Mas, senhor, onde estão estas forças? Onde está o chamamento? Enquanto fala, nada responde em meu interior. Nenhum vislumbre, nenhuma pulsação acelerada, nenhuma voz poderosa me anima e conforta. Oxalá lhe pudesse fazer ver as trevas que tornam meu espírito um calabouço, morada de fantasmas pavorosos, das coisas impossíveis que o primo me quer persuadir a tentar. Também para isso tenho resposta. Observei a Joana durante estes 10 meses. Notei que na escola trabalhava sincera e pontualmente, embora a obra não fosse conforme seus hábitos e inclinações, e o êxito foi muito satisfatório. Na súbita mudança de fortuna, a prima provou que a riqueza não tem poder sobre ela. Sua alma nobre deliciou-se no sacrifício de dividir em partes iguais entre 4 o que era tudo seu. Na submissão e enérgica perseverança com que largou um estudo agradável e começou outro muito aborrecido, só porque eu lhe pedi, descobri todas as qualidades que busco. A Joana é dócil, aplicada, desinteressada, fiel, constante, corajosa, muito gentil e muito heróica. Cesse de desconfiar de si. Eu lhe dou minha inteira confiança. Como diretora de escolas e cooperadora no trabalho das mulheres, sua assistência ser-me-á inapreciável. Fechei os olhos para não ver como seus argumentos avançavam cada vez mais para me persuadir, como o círculo de ferro se apertava cada vez mais em redor de mim. Meu trabalho, até então vago e sem fim, tomara forma definitiva debaixo de suas mãos. Pedi-lhe um quarto d'hora para refletir, antes de me atrever a dar resposta. Pois não, concordou ele, e, levantando-se, afastou-se a pequena distância, deitou-se sobre um molho de relva e ficou quieto. Meditei. Estou forçado a reconhecer que posso fazer o que ele exige, a saber, se ficar com vida, pois debaixo do sol índico esta não poderá protrair-se muito. Mas que importa isto a João? Quando vier o tempo prematuro de eu morrer, ele há de resignar-se com santa serenidade nas mãos de Deus. Deixando a Inglaterra, depois que o Sr. Rochester se afastou, deixo um país vazio, e ainda quando ele estivesse aqui, não poderia esperar utopias que me reunissem a ele. Estes cuidados novos e mais nobres devem substituir o interesse perdido de minha vida. Acho que devo aceitar, e contudo, como estremeço. No esforço nervoso por satisfazer a João, hei de satisfazê-lo em tudo, em tudo. Mas ele por isso me amará? Nunca. Até certo ponto posso consentir em seu pedido, mas quanto a ser sua mulher, ele me tem tão pouco amor conjugal como este rochedo. Aprecia-me como soldado ou uma boa arma. Não sendo casada com ele, esta apatia não me importaria. Mas receber dele o anel, símbolo de todas as formas do amor, sem o espírito, aceitar suas carícias, sabendo que cada uma é para ele um sacrifício, uma traição a seus princípios? Não, nunca. Como sua irmã, vou. Como esposa, não. Olhei para ele, que estendido na relva me contemplava. Pôs-se de pé num salto e aproximou-se. Irei para a Índia, se posso ir livre como estou. Sua resposta por não ser clara, carece de comentário. Até agora temos sido irmãos, continuemos assim, pois a nós dois não nos convém casar um com o outro. Sacudiu a cabeça. Isto não serve. Se fosse minha mana, não buscaria esposa. Mas, estando o caso como está, nossa relação deve ser selada e consagrada pelo matrimônio, ou, se não, por obstáculos práticos, não pode continuar. Considere isto um momento, Joana. Seu bom senso há de guiá-la. Reconsiderei e cheguei mais uma vez ao resultado de que não nos amávamos mutuamente, como marido e mulher, e por isso não devíamos casar um com o outro. Primo João, estimo-o como meu irmão e o senhor me tem como irmã. Deixe-nos continuar da mesma maneira. Não pode ser. Não me serve. Replicou com curta e decidida determinação. Entretanto, a Joana disse que irá comigo para a Índia. Não esqueça. Tenho a sua palavra. Condicionalmente. Não importa. Ao ponto principal, a partida da Inglaterra e a participação em meus trabalhos apostólicos não faz objeção. Pôs a mão ao arado, sua coerência não lhe permite largá-lo. Os laços de irmão e irmã são frouxos. Uma irmã pode me ser tirada a qualquer momento. Devo ter uma esposa que possa influenciar eficazmente e reter absolutamente até a morte. Estremecia ao ouvi-lo. Ele prendia-me cada vez mais até o íntimo de meu ser. Busque outra, João, uma que lhe quadre. Quer dizer, uma que quadre ao meu fim. Não pretendo ligá-la a mim como ser humano, sensual, egoísta. Não, é apenas como missionário. Darei ao missionário todas as minhas energias, que é tudo que ele quer, mas não minha pessoa. Seria só acrescentar a casca ao núcleo. Daquela o missionário em questão não pode tirar proveito, por isso a reservo para mim. Não pode, não deve proceder assim. Ou poderei eu aceitar, em nome de Deus, um sacrifício mutilado? Ora, a Deus hei de dar todo o meu coração, sendo que o primo não o quer para si. Não posso jurar, leitor, que não vibrasse um certo sarcasmo no tom e sentido destas palavras. Até então, o primo, por eu ainda não penetrar a fundo, me incutira medo e respeito. Esta conferência, porém, revelava-me quanto nele havia de santo e quanto de humano. A análise a que se expunha ensinava-me que a bela forma diante de mim não era anjo infalível e sem sinal. O véu que cobrira sua dureza e seu despotismo caiu. Criei coragem, pois tinha que tratar com um igual. Ele não respondeu logo e por isso arrisquei-me a erguer a vista para o seu rosto. Traía surpresa e curiosidade. Ela será sarcástica para comigo? Que pretenderá? Por fim falou. Não esqueçamos que estamos a tratar de uma coisa santa. Se está decidida a querer dar seu coração a Deus, a arrancá-lo de tudo quanto é humano, a entregar-se inteiramente ao trabalho na vinha do Senhor, verá sem dificuldade que impulso comunicará a nossos esforços, nossa união física e mental por meio do matrimônio. Este é, afora os votos católicos, o único laço que imprime aos destinos e desígnios humanos o caráter de permanência e, passando por cima de todos os caprichos desprezíveis, de todas as dificuldades e sentimentalidades triviais, de todos os escrúpulos a respeito do grau, da espécie, força ou ternura de inclinações pessoais, Joana há de apressar-se a realizar esta união. Acha? Disse eu laconicamente. Examinei-o de novo. Sim, como companheira, como coadjutora, poderia emular com sua coragem, sua devoção, seu vigor, ficando assim livres meu coração e meus sentimentos naturais. Mas como sua esposa, sempre a seu lado, sempre constrangida e refreada, forçada a sempre abafar o fogo de minha natureza e compeli-lo a arder por dentro de mim, sem nunca dar um grito, apesar de se me consumirem as entranhas, as chamas do afeto, isso seria intolerável? Não. Mil vezes não. Primo João, exclamei quando minhas meditações chegaram a este ponto. Que tem? Perguntou friamente. Repito, consinto livremente em acompanhar como missionária, mas não como sua mulher. Não posso casar com o senhor e ser sua. Impossível. Pois como poderia eu, homem solteiro, de menos de 30 anos, levar para a Índia uma menina de 19? Como poderíamos ficar sempre juntos, umas vezes na solidão, outras em meio de tribos selvagens, se não casados? Julgo que em nossas circunstâncias individuais, exatamente como se eu fosse sua irmã carnal, ou um homem, ou um clérigo como o senhor. Mas toda a gente sabe que não é minha irmã, e por isso não a posso fazer passar por tal. Seria imprimir em nós o ferrete de suspeitas vergonhosas. De mais a mais, embora eu tenha miolos de homem, a prima tem coração de mulher. E que mal haverá nisto? Perguntei com certo desdém. Tenho um coração de mulher, mas não no tocante ao senhor. Para o primo terei a constância de um camarada, a franqueza, a fidelidade de um soldado, o respeito e a submissão de um neófito para com o hierofante. Mais nada, não precisa ter medo. Ela oferece-me tudo quanto desejo, disse para consigo. Os obstáculos devem ser derrubados. A Joana não se havia de arrepender de casar comigo. Estou certo de que o amor haveria de seguir-se à nossa união em tal grau que a fizesse aceitável até a seus olhos. Levantei-me e, encostando-me ao rochedo, disse: desprezo sua ideia de amor, sua contrafeição de amor, e desprezo até o senhor mesmo, quando mal oferece. Fitou-me e comprimiu os lábios, não sei se de irado ou de surpreendido. Julgo que não disse nem fiz nada que merecesse seu desprezo. O tom afável comoveu-me e sua compostura e elevada calma tornou a encher-me de respeito. Perdoe-me as palavras, João, mas para quem introduz um ponto em que nossas naturezas íntimas discordam, já o nome de amor nos põe em oposição, que faríamos com o objeto? Querido primo, abandone esse plano de casamento, esqueça-o. Não, opôs ele. É um plano afagado por muito tempo e o único que me garante sucesso. Mas, por ora, não insisto. Amanhã vou a Cambridge para me despedir de alguns amigos. Aproveite minha ausência para reconsiderar minha oferta e queira não esquecer que não é a mim que rejeita, mas a Deus. Por mim, Deus lhe abre uma carreira nobre, mas só como minha mulher poderá entrar nela. Recusar ser minha esposa é limitar-se para sempre ao trilho batido de conforto egoístico e obscuridade estéril. Neste caso, receie ser numerada entre os que renegaram da fé e são piores que os infiéis. Disse. Voltou-se com sentimentos cerrados em seu coração. Enquanto voltávamos para casa, lia claramente no silêncio férreo tudo o que ele sentia a meu respeito. O desengano de uma natureza austera e despótica, a qual encontrara resistência onde tinha esperado submissão. A desaprovação de um juízo calmo e inflexível que descobriu no outro sentimentos e ideias com os quais não pode simpatizar. Como homem, quisera forçar-me, sem mais, à obediência. Era só o cristão, embora conforme meu parecer, bem imperfeito, que tão pacientemente sofria minha perversidade e me permitia espaço tão largo para reflexão e arrependimento. Aquela noite, depois de ter beijado as irmãs, até achou bom esquecer-se de me dar a mão. Eu, que apesar de o não amar, lhe queria muito, fiquei tão magoada por esta omissão significativa que se me arrasaram os olhos de lágrimas. Vejo que a prima e João brigaram no passeio, disse Diana. Vá atrás dele. Ele demora-se no corredor e espera. Ele porá tudo em ordem. Em tais circunstâncias não sou orgulhosa. Sempre prefiro ser feliz a parecer justificada. Corri, pois, atrás dele. Parara, de fato, ao pé da escada. Boas noites, primo, disse. Boas noites, Joana, tornou ele com calma. Neste caso, dê-me a mão, continuei. Mas que toque frio e frouxo foi o que roçou meus dedos. Ele estava descontente com o que ocorrera e cordialidade não o abalava. Lágrimas não o enterneciam. Com ele não havia reconciliação alegre, nem sorriso animador, nem palavras generosas. Ainda assim, como cristão, ficava paciente e plácido, e quando lhe perguntei se me perdoava, respondeu que não tinha o costume de guardar lembrança de contrariedades, que por não ter sido ofendido, não tinha que perdoar. E com esta resposta, retirou-se. Teria preferido que com um golpe me tivesse prostrado por terra. Fim da sessão 34.